banda inteira no palco, então, em alguns instantes, Sabonetes ao vivo aqui na Web Rádio Fora do Eixo. Essa é mais uma turnê do Circuito Fora do Eixo com a banda Sabonetes nesses próximos dias. Para você acompanhar mais sobre a turnê Sabonetes pelo Circuito Fora do Eixo, acesse turnesabonetes.tnb.art.br. Let's go. Valeu! Valeu! E aí, tudo bem com vocês? Essa é a primeira vez que a gente toca nessa cidade bonita, cheia de gente bonita. Muito obrigado por terem vindo. Vamos continuar esse bailão aí. Vamos fazer uma brincadeira aqui enquanto eu arrumo as coisas. Close your eyes and you see we'll be right back. Gente, a gente tem uns discos e umas camisetas pra vender ali naquele cantinho, ali perto da área dos fumantes. Então, depois do show, passem lá pra conversar com a gente. Quem sabe levar um CDzinho pra casa. Vamos continuar. Próxima música chama-se Hotel. Thank you. ajudar a cantar essa música, eu quero chamar palco, uma amiga nossa aqui de Uberlândia. Cadê a Mari? Mari, cadê você? Uma salva de palmas pra Mari, essa menina bonita que tá subindo aqui, por favor. A gente não ensaiou, mas vamos ver como é que sai. Thank you. Essas músicas que a gente está tocando hoje, elas são no nosso disco que a gente lançou no começo deste ano. E quem quiser ouvir elas pode acessar www.sabonetes.net ou pode comprar o disco ali na frente por módicos R$10, uma pechincha. E muito barato. Esse é o primeiro show da segunda etapa da nossa turnê, que é uma parceria com Fora do Eixo. Queria mandar um abraço para todos os amigos do Goma, que nos receberam muito bem, a galera do Fora do Eixo. E amanhã a gente vai estar em Sete Lagoas, depois Belo Horizonte, para fechar a Vitória Espírito Santo. E tá demais hoje, hein? Obrigado por terem vindo, vocês são ótimos. Só gente bonita hoje, hein? Tá louco. Thank you.

Vamos fazer mais uma? Ei, vamos fazer aquele cover lá, legal? Qual? Aquele do Raul. Pera aí. Acabei de subir no palco, pera aí. Agora vai. It's a nightmare. gente. É isso aí então, Sabonetes ao vivo aqui em Uberlândia, no Fever Bar. Show foi muito legal, a casa tá lotada em plena quarta-feira. E agora amanhã cedo eles seguem para Sete Lagoas, depois ainda tocam também em Belo Horizonte, tocam também em Vitória e Espírito Santo. E a Web Rádio Fora do Eixo trazendo hoje ao vivo. Para acompanhar a cobertura aí da turnê Sabonetes, acesse turnesabonetes.tnb.art.br e veja os vídeos de cobertura, ouça também os shows que estão rolando na turnê. E tem vários sons para download lá, turnesabonetes.tnb.art.br. Essa é uma turnê em realização do Circuito Fora do Eixo, parceria com conteúdo musical. Então a gente continua a transmissão agora, vocês vão curtir um pouco da discotecagem do Rick Duarte, da transmissão hoje da turnê Sabonetes. Um salve para toda a galera que tweetou e acompanhou. Eu vi aqui que tem bastante gente acompanhando e tweetando. Valeu, galera que acompanhou. E continue seguindo o Sabonetes. Sigam também @ Fora do Eixo para acompanhar essa turnê e as transmissões ao vivo que tem rolado todos os dias nos shows. É isso aí, galera. Sou Letícia. Sou aqui do Coletivo Goma. Tá rolando a transmissão bacana aqui hoje. E é isso aí, gente. Vamos curtir então o DJ. Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais com vocês. Aí, galera. Tô aqui com o baterista do Sabonetes, Kaja. E acabou de rolar um show muito bacana aqui em Uberlândia. Amanhã, seguindo pra Sete Lagoas, Belo Horizonte, Vitória. Conta pra galera um pouco dessa experiência da turnê em parceria com o Circuito Fora do Eixo. Como então, que tá rolando aí? Na verdade, eu tô muito tenso. Porque a gente vai sair daqui amanhã às 10 da manhã, entendeu? Isso me preocupa. Mas, não, fora brincadeira, tá massa pra caramba a tour. A gente já fez interior de São Paulo inteiro. E agora Minas Gerais, Uberlândia, a gente não conhecia. Uma galera animal, o show tava cheio. Foi muito bom. Agora Sete Lagoas, outra cidade que a gente nunca foi. Vai ser animal também. Depois BH, que a gente já tocou lá algumas vezes, adora aquele lugar. Lá é uma lei, a gente toca. E aí depois vai pro Mercado Central comer um fígado e tomar uma cachaçinha. E aí continua o Espírito Santo. Tá demais, o Fora do Eixo tá de parabéns. A banda tá crescendo muito com essa tour. A gente tá pegando o ritmo de estrada. E eu acho que o resultado a galera tá percebendo quando a gente sobe no palco mesmo. Então eu queria agradecer todo mundo que tá ouvindo aí na net, todo mundo que veio aqui também em Uberlândia. E é isso aí, tamo pronto pra próxima. Eu tava contando pra galera aqui que tem uma cobertura em tempo real, né? No site da turnê, vídeo diariamente. Então tem uma equipe viajando com vocês só nessa função. Exatamente, isso é lindo. Inclusive a gente tá aprendendo muito com a galera da Fora do Eixo, porque a galera é muito agilizada, estão o tempo todo transmitindo as coisas, streaming, web rádio, Twitchcam, Twitchpeak, Facebook, Twitter, é tudo ao vivo, então quem não pode estar aqui pessoalmente tem a chance de acompanhar. Quem quiser saber tudo sobre a tour, pode entrar no site, que é o turnesabonetes.com.br TNB, né, toque no Brasil, tnb.art.br, e acompanha tudo, tá gerando um monte de conteúdo, tá demais isso. A gente é privilegiado por estar numa época dessas que a gente consegue produzir tanto conteúdo e divulgar tanta coisa assim na guerrilha, é demais isso. Pra encerrar aqui, eu acho que assim, é uma experiência nova pra banda através do Fora do Eixo. Foi principalmente esse contato com os coletivos da rede e de estar sempre hospedado então nas casas Fora do Eixo, né? No ponto local de cada coletivo. Eu acho que normalmente uma banda é hospedada num hotel e pra gente isso acaba esfriando um pouco, porque de repente esses dois dias que estiveram em Uberlândia, vocês acompanharam não só a divulgação do show de vocês aqui, toda a produção. E aí queria que você falasse um pouco sobre essa experiência de conviver com a galera que está produzindo o show de vocês. Não, é animal, porque a galera é muito legal. as casas, os coletivos Fora do Eixo são sempre lugares com astral muito bom. Deve estar sendo ruim para vocês, porque pelo jeito a gente tomou o quarto de vocês, né, onde vocês dormem, e a gente está hospedado lá. Mas é muito legal, porque a galera é uma galera muito consciente, é uma galera que é muito organizada também, então pra gente é um prazer estar conhecendo tanta gente legal e ficando nesses lugares legais. A gente está se inspirando muito nisso. E o Goma também está de parabéns, a casa que é muito astral. Ontem foi meu aniversário, a gente fez uma festança lá no Goma. E amanhã a gente vai para Sete Lagoas, é o coletivo também lá que a gente vai ficar. Sim. E estamos curiosos aí para conhecer de Sete Lagoas, de BH, Espírito Santo. Tá demais. Tá? Todo mundo de parabéns aí. A gente só tem que agradecer a galera Fora do Eixo, a Conteúdo Musical também, que é a nossa produtora, que está nessa parceria. E vamos tocar, que é o que a gente gosta de fazer. Obrigado pela entrevista. Obrigado, galera, que acompanhou a transmissão hoje. Com certeza amanhã estaremos aí ao vivo de novo, trazendo bastidores aí. Continuem seguindo @sabonetes e @fora do eixo para acompanhar em tempo real a cobertura da turnê Sabonetes. Encerra a transmissão por aqui, então. E é isso aí, até amanhã com mais notícias da turnê Sabonetes. Com parceria Circuito Fora do Eixo. Boa noite, galera.